sentir vontade de dar na cabeça, levando uma vida sem sentido. Em meio a tantos desalentos, sem obra, amigo, mas hoje Jesus Cristo vem a te oferecer liberdade, vida. É preciso você crer para seus anseios. Ele tem a solução. É preciso apenas lhe entregar o coração. Ele se fez o menor para que pudesses optar.